sobre, falar sobre. A noite convida, na noite se agita, 2. O Júlio é um duro. O Júlio é um duro. O Júlio é um duro. O Júlio é um duro. E por galas do cinema, a fugir pro empresário, vai sorrindo as pequenas, sejam loiras ou morenas, mas lá dentro do café e são mil coisas ao pé de mim. Nesta Bahia eu descobri. Tantas imagens perto de mim. Só locais vou recordar esse teu olhar. das confusões que nos guiam no instinto, impulso vital puro reflexo do nosso labirinto. E nas contrariedades, suaves ausências do feita igual a mim própria sem paz.

chamar-me tua. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Canal 2. Thank you.

Yeah.